Saudações alviverdes a todos, mais uma vez. Eu sou Conrado Cacace e estamos iniciando mais um Periscato. Parece que já tem reclamação de pênalti ali, né, pro Vasco, mas tem VAR, 5 minutos. Torcendo pro Cruzeiro cair, né? Sempre muito bom torcer pra desgraça dos outros quando o nosso não faz a nossa parte. Estão já recuperados das notícias bombásticas que aconteceram ontem? O Palmeiras tomou um sacode do Flamengo em casa, humilhante. Não vou esquecer o que o Palmeiras fez a gente passar ontem, mas também não vou esquecer tudo de bom que o Palmeiras já fez por mim toda a minha vida, né? Então o saldo é grande e o amor pelo Palmeiras continua muito grande. E cada vez que eu vejo alguém falando que vai cancelar o Avante, por mais que tenha aquele argumento de mas eu não confio nas pessoas que estão lá, não interessa. Você está dando dinheiro para o Palmeiras. Você está dando dinheiro para o Palmeiras e é importante você dar dinheiro para o Palmeiras, para o Palmeiras comprar jogador. Se vai comprar direito ou não, paciência, mas você tem que fazer a sua parte. Até onde você vai fazer a sua parte? É fazendo lá o teu Avante, né? Todo mês. E se o Palmeiras usa mal, aí tem que cobrar os caras. Mas se você não faz o Avante, você tem menos autoridade para cobrar. Não é que não tem, continua tendo, mas tem menos. O cara que é sócio Avante, ele tem mais autoridade para cobrar. Não tem a dúvida disso, né? Impressionante, assinado Luiz Roberto, é verdade. Só que o Luiz Roberto, ele fala impressionante a cada 5 palavras, uma é impressionante, né? Não é que a palavra impressionante seja proibida de usar, mas é que ele usa e abusa. Muito bem. Tem uns padrinhos recentes que eu não consegui ainda adicionar no grupo de WhatsApp, tá? Então já estou deixando o recado aqui, mas é por absoluta falta de tempo. Sabe, de organizar, de parar. A planilha de padrinhos já faz umas 3 semanas que eu não organizo. Porque eu não consigo parar para fazer isso, né? Então eu preciso... Estava na minha agenda de hoje e não deu tempo. Passei para amanhã. Fazer uma geral, né, nos padrinhos recentes e adicioná-los no grupo do WhatsApp, né? Então, se você ainda não foi adicionado, se você ainda é recente, calma que vai rolar. Quais são os acontecimentos de ontem, né? Depois que o Palmeiras perdeu do Flamengo da forma que perdeu. E das consequências, né? As demissões do Matos e do Mano Menezes, eu já falei bastante ontem num periscato extra que a gente transmitiu ontem já à tarde da noite, né? Eram para lá de 10 horas, 9 horas, vai? Não sei que horas eram. Eu sei que eu fui dormir 2 da manhã. E cedo eu tava lá no escritório, né? Mas enfim, então assim, eu não quero ser repetitivo. Então por isso que eu peço a vocês que, se não tiveram a oportunidade ainda de assistir, de ver, né, se querem pegar a opinião cheia a respeito de todos esses acontecimentos, tá lá no Periscato Extra que foi ao ar ontem. Mas, como diria o mestre, né, audiência rotativa, grande Avalone, né? Eu concordo com a demissão do Mano Menezes. É um cara que já chegou errado, né? A chance de dar certo era pequena. Torci pra dar certo. Acho que todos nós torcemos. Ou pelo menos a maioria, né? Tem nego que é turrão, que já torceu pra dar errado desde de cara. Mas a maioria de nós torceu para dar certo, mas ficou nítido que não ia dar certo. E ficou... Assim, ele se demitiu no segundo tempo, né? Ele mesmo se demitiu. Quando a expressão corporal dele, quando ele esquiou os ombros para frente, assim, ele falou... Todo mundo olhou e falou, já era. Teve uma hora que até o... Gol do Vasco. Um golaço, por sinal. Com 10 minutos. Ih, o cara tirou a cabeça do mascote para comemorar. Que beleza, o Cruzeiro tá indo para a segunda divisão. Mas enfim, o Mano Menezes, se não manda embora ontem, não ia mandar nunca, porque o relógio tá passando, precisa definir logo quem vai ser o técnico. Então precisava tomar essa atitude. Agora, o Matos foi junto. Por que será que o Matos foi junto? Uma coisa teve a ver com outra? Tipo, se ele sai, eu vou também, porque eu tô fechado com ele? Então vai, então tchau. Será que foi isso? Ou será que, independente uma coisa da outra, vai você e vai você também? Vai de qualquer jeito, né? Não sei. Vocês já sabem que eu não era a favor da demissão do Matos, eu era a favor de uma supervisão adequada em cima dele. Eu acho que a gente não poderia ter se dado ao luxo de perder as qualidades positivas dele, né? Qualidade sempre é positiva, né? O animal de teta, apresentador burro. A gente não podia ter se dado ao luxo de perder as qualidades do Matos. Mas havia um desgaste muito grande e é aquela coisa, né? Ah, vou entregar a cabeça, estão pedindo a cabeça, eu vou entregar porque daí eu fico sossegado. Foi bem isso. E o que assusta mais ainda é essa historinha que a gente vê hoje na imprensa de que o presidente vai criar uma comissão para tocar o departamento de futebol. Que comissão? Quem que vai entrar numa comissão? Vai botar um monte de diretor ali. Talvez ele coloque um ou dois remunerados. Mas ele vai botar diretor, vai botar conselheiro, vai fazer política com o cargo de diretor de futebol. Isso é gravíssimo. Comissão é aquela coisa que não resolve nada, né? Aquela comissão é aquela coisa que fazem votação. Na votação nem sempre a melhor decisão vai ser tomada. Você não garante nada que você vai tomar a melhor decisão, né? Num colegiado. E se você diminui a chance de ter alguém para cobrar, né? Quem que você vai cobrar? Você vai cobrar todos? Quando você cobra 5, você não cobra ninguém, né? Tem que ter um cara para cobrar, um cara para decidir, um cara que tenha autoridade, né? Ou dois, talvez. Vocês sabem que eu defendo a ideia de terem dois caras. Um para mercado e um para parte técnica. Aí alguém pode falar, mas essa comissão é exatamente para isso. Se essa comissão fosse feita só de profissionais, composta só por profissionais, você não precisa de mais do que dois. Tá? Não precisa de mais do que dois. Essa história de montar a comissão é para fazer política. E vai botar um monte de conselheiro que não entende patavina de futebol. É tudo palpiteiro. É o que se fazia na época do Mustafa, né? Só que o cargo não era nem formal, né? Esse colegiado de corneta que fica decidindo as coisas do futebol. Na época do Mustafa isso acontecia, só que era sem cargo. Parece que agora eles vão sofisticar a Mustafice. Grande abraço pro Fernando Bertola, que disse que o Flamengo desse ano lembra a Alemanha de 14, porque tudo deu certo, era o futuro, não ia ter para mais ninguém, ia demorar para alguém chegar perto e 4 anos depois não passaram da primeira fase. Na verdade, a gente torce para que seja isso, né? E não vejo, assim, tanta dificuldade nisso acontecer. Porque deu realmente, como você falou, deu tudo certo. Grande abraço pro Fernando. É, o Eduardo está falando que lá no Flamengo tem essa tal de comissão, que lá funciona, só que eles trabalham de forma independente, um trabalha de forma independente, enfim, eu não soube explicar direito, eu não sei como funciona lá no Flamengo. Francisco Cândido me pergunta assim, até que ponto, na minha opinião, a amizade fora do ambiente de trabalho entre diretor e alguns jogadores pode afetar no dia a dia do clube? Muito. Não deve ter essa proximidade. Desde que teve aquele casamento do Matos lá na Bahia, no começo do ano, eu olhei aquelas fotos ali e já senti o cheiro do arroz queimado. Inclusive o Filipão, né? O Filipão também devia ter botado freio nesse negócio. É, só que daí deu tudo certo no primeiro semestre, né? Então meio que isso aí passou batido. Mas eu não acho certo esse tipo de uma espécie de promiscuidade, né? Eu acho que não é correto, não. E desliga o caps lock, por favor. Eduardo Vieira. Mas vamos lá. Tá feito. Já passou o trator, né? Passou o trator no departamento de futebol. Passar o trator na piscina, passar o trator na bota, isso ele não passa. Ninguém passa. Ninguém passa. Né? Não é só o atual. Tinha que passar o trator em tudo. Mas passou o trator no departamento de futebol, que é a coisa mais fácil a se fazer. Quantos técnicos já foram na gestão, Maurício Gagliotti? Estamos no terceiro ano de gestão, hein? Terminando o terceiro ano. Eduardo Batista, Cuca, Roger Machado, Filipão e Mano Menezes, é isso? Cinco? Cinco em três anos? Dá um pouco mais de seis meses cada um? De média? Tô esquecendo alguém? É, teve o Roberto Valentim, né? Um período ali. Vocês estão mencionando aqui agora. Mas o Valentim não foi interino, não, hein? O Valentim, naquele final de 17 ali, ele assumiu inteiro, né? Ele assumiu, era ele. Se ele engrenasse, ele ficava. Então, acho que são seis, né? São seis. Cuca duas vezes, não. Cuca uma vez só. O Cuca a primeira vez foi com o Paulo Nobre, né, amigão? Marcos Vinícius, um grande abraço. Deixem o like e virem padrinhos, na boa e na ruim. E o nosso amigo Marto Kiss também fez um superchat. Muito obrigado. Obrigado, Marton, que também é moderador dos grupos de WhatsApp. É, vou passar aqui o primeiro recado para vocês, gente, enquanto vocês caprichem aí nas perguntas. Tipo essa aqui do Takemoto, meu amigo Marcelo Takemoto. O Omar Feitosa vai continuar preparando fisicamente os nossos atletas? Você pergunta para mim, você sabe que eu não sei te responder, né? Você sabe que eu não sei te responder. Você quer patada? Eu posso, né, fazer uma patada aqui. Mas eu acho que se no fundo você quis levantar a bola para a gente criticar o trabalho do Omar Feitosa. O que a gente pode fazer para criticar o trabalho dele é a observação, e de fato a gente vê que os nossos jogadores rendem menos fisicamente do que os dos nossos adversários. É, se isso é resultado de forma de jogo, é uma coisa. Se isso é resultado de... Se bem que o Omar já está aí há um tempão, né? Entra técnico, sai técnico, nossos jogadores estão sempre morrendo. Então, é para se pensar. Eu acho que precisa ter um método objetivo de você medir esse... E deve ter, né? De você medir a eficiência da preparação física e aí tomar as devidas decisões, né? Já que passou o trator, né? Mas será que é merecido? Não sei. Eu não, vocês sabem que eu não gosto de cravar esse tipo de coisa sem né, tá muito bem embasado. Agora, na aparecência, no olhômetro, na botecagem, tá ruim, né? Mas vamos lá. O Abimael pergunta se eu acredito que o Matos aceitaria ser supervisionado. Pouco me importa. Tem que chegar nele e falar assim, ó, bonitão, você vai ser supervisionado. Uai, não quero ser supervisionado, porque eu sei o que eu tô fazendo, já tô aqui há 5 anos, já ganhei 3 títulos, tá pensando que eu sou moleque. Não quer, pega o seu boné e vai embora, meu amigo. Vai ser supervisionado. Era assim na época do Paulo Nobre, por que que não vai ser agora? Então não tem essa de aceitar. Lucas Liberal, pelo incrível trabalho de sempre, 2020 temos mais um ano juntos no projeto. Muito obrigado pela confiança. De quebra, o que temos de bom para o ano que vem no meio desse turbilhão? Não sei. Eu acredito que vai vir um pacote aí de contratações. Não vai ser mais o Matos que vai fazer, né? A gente sabe que ele é bom nisso, desde que devidamente supervisionado. Acredito que vai vir um pacote de contratações e um técnico novo. Óbvio que vai vir, né? Só não sabemos quem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois do primeiro recadinho aqui que eu vou passar para vocês. Prestem atenção que finalmente, vocês que estavam aguardando essa data, porque já entraram em contato, já fizeram, né, as primeiras ligações, lançamento, já está lançado. O Venâncio Aires, o VA433, está oficialmente lançado. Então você que sondou, você que já fechou de boca ali, vai assinar, tá? Foi lançado, é só procurar o André Mauro. Presta atenção no filminho. Então, lançou, tá? Apartamentos compactos, vocês viram, né? Muito pertinho ali do Allianz Parque. Na medida pro próximo treinador, hein? Inclusive, o clube poderia já ficar esperto e já adquirir de baseada, né? Algumas unidades aí, porque tem um monte de jogador que é solteiro, né? Principalmente os solteiros, né? Apartamentos na medida para quem é solteiro. Perfeitos. Ou para quem é recém-casado e não tem criança ainda, né? Na medida. Perfeito. Muito bem. Segue 1 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. Legal ver o Cruzeiro cair, né? Então, façam assim. Você que ainda não conhece esse empreendimento, liga. Liga para o André Mauro, vou passar aqui para vocês o telefone dele. Prestem atenção, anotem. 999-584-504. André Mauro, corretor da Reconstrutora, palmeirense. E vai dar uma camisa do Palmeiras oficial para todos que fecharem o apartamento com ele. Detalhe, detalhe, como é lançamento, ele me falou, ele não explicou por quê, mas ele falou que vai ter uma mega promoção de lançamento, o preço vai ficar bem abaixo nos primeiros dias, e é pênalti pro Vasco. Pênalti pro Vasco. É, preços bem abaixo nos primeiros dias, então é para aproveitar. Eu não sei se é por causa de Black Friday, eu não sei se é o gerente que ficou maluco, sabe, o gerente ficou louco, mas ele falou que tá bem abaixo só nos primeiros dias. Não sei se é meta para bater no começo do até o fim do ano, não sei. É para fechar. Liga pro cara. 999-584-504. Muito bem. Venâncio Aires 43. VA433 parece nome de carro de Fórmula 1, disse Wellington Porto. Venâncio Aires, né? É a rua Venâncio Aires. É a rua paralela à rua Palestra ali. É, muito bem. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Do Thiago Campos. Diz que a torcida do Palmeiras em peso está pedindo Jorge. É Jorge ou é Jorge? Jorge, Jorge. Porque argentino fala Jorge, né? E dependendo da fonética, né? Aí tem toda uma questão de etimologia, né? Às vezes fala às vezes fala x, né? O J e o G. Eu não sei direito qual é a regra. Mas enfim, o São Paulo, tem gente que fala São Paulo, pra mim é São Paulo, né? Parece São Paulo, né? Mas São Paulo é a nossa cidade, antes de ser os Bambi. É, tem, então, falei um monte, né? Mas o que importa é a pergunta do Thiago. Dizem que o São Paulo é a primeira opção da maior parte da nossa torcida, eu acredito que seja, pelo movimento, né, que a gente vê nas redes sociais, etc. Mas é um hype, né? É o que se chama hoje de hype. Vamos trazer o cara. Ele é bom, ele é pra frente. Então cria-se um hype mesmo, né? Acho que a expressão é exatamente essa. E ninguém sabe direito por quê. Ah, mas olha o trabalho que ele fez no Santos, com esse elenco aí, chegou tá em segundo lugar, até na nossa frente. Verdade. É verdade. Mas trabalhar no Santos é uma coisa, trabalhar no Palmeiras é outra, e ele tem algumas características que podem tornar o trabalho dele aqui complicado. Por causa da nossa torcida, por causa de ser Palmeiras. Eu acho que o maior problema dele... Vocês lembram como ele jogou contra nós lá no Pacaembu? E boa parte do primeiro turno, ele jogava com um time com 3 zagueiros e 1 lateral. Não era um lateral deslocado como... Não era um zagueiro deslocado como lateral. Era 3 zagueiros e 1 lateral. Era uma coisa muito esquisita. Ih, vai checar o VAR. Pode ser que desmarque o pênalti. É, então, ele tem umas invenções, né? E parte da torcida do Santos, mais conservadora, já meio que não gostava muito disso. Imagina a nossa, que é absolutamente conservadora, né? Então vão pressionar muito ele no primeiro resultado errado. Vamos ver se foi pênalti. Ih, acho que não foi, hein? Ah, não foi, vai voltar, não vai bater o pênalti, não. Ou será que teve um toquinho na perna ali por cima? Não sei, hein? Por esse ângulo aí não dá, não tá claro, não. Nada. Tirou o pênalti. E não foi mesmo. Então tem isso. Tem isso nesse argentino aí. É, ele é inventor, ele é criativo, né? Todo mundo fala, tem que ser criativo. Ele é criativo até demais. Então, torcida do Palmeiras, se vocês querem realmente que tragam o Jorge, sei lá como fala, o São Paulo. Vou chamar de Jorge, vai. Jorge São Paulo, pronto. Estejam preparados para invenções. Depois não vão chamar ele de professor Pardal. Ele vai inventar pra caramba. Ele é criativo, ele vai errar, vai cometer alguns erros, porque ele é assim mesmo. Vai acertar mais do que vai errar, porque ele conhece bastante futebol, já mostrou que conhece bastante futebol. Mas, será que teremos essa paciência com ele? Será que o presidente vai segurar esse treinador na primeira pressão que ele recebeu, ou na segunda, ou na terceira? Porque aquilo que eu falei ontem no Periscatso Extra, né? O que a gente está escolhendo hoje é quem vai ser demitido no ano que vem. Quem vai ser o treinador a ser demitido pelo Palmeiras no ano que vem? Ou alguém acredita que o técnico vai encaixar, vai ficar 1, 2, 3, 4 anos? Que é o nosso sonho, né? Um técnico que venha e imprima uma identidade no clube. Será que vão deixar o São Paulo fazer esse trabalho em paz? Com todos os tropeços que são necessários para que ele ache realmente o melhor caminho. Tem que dar uns tropeços, tem que tomar umas na cabeça. O Santos tomou de 4-0 do Palmeiras. E está terminando o campeonato lá na nossa frente. Será que teremos essa paciência? Ou será que teremos essa paciência com alguém, que, mesmo que não seja o São Paulo, que seja qualquer outro? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente faz. A gente faz a nossa parte. Ou a gente cai na pilha desses caras que lançam produto, né? Tem produtos, né, para a torcida. Campanhas que são produtos. Vamos lançar agora mais uma campanha. É fora não sei quem. Enfim. Muita gente pedindo Zé Roberto para diretor de futebol. Eu juro que eu não consigo entender o que viram no Zé Roberto. Aquele discurso dele, bate no peito, Palmeiras é grande. Tudo bem, teve um significado, foi legal e tal, mas numa boa, vai. Numa boa. Imagina ele tomando decisão, sabe, estratégica. Pô, ele é um puta cara legal, puta cara boa praça, entende de futebol, é claro. Foi um jogador de extra classe por 20 anos, mais de 20 anos, né? De carreira, como jogador. Mas o que ele se preparou para ser diretor de futebol? Por que estão pedindo ele? Pô, é que nem pedir o chefe Jacquin para ser preparador físico, sabe? Ah, ele é um puta cozinheiro, então bota ele preparador físico. Tá bom, exagerei um pouco na comparação, mas... Como que eu chamei o cozinheiro? É Eric Jacquin, né? Eu chamei de outro nome? Já não sei mais. Olha lá, Alex. O Alex estudou, o Alex fez curso. Por que vocês... Só porque o cara jogou bem, vocês acham que ele vai ser um bom diretor? Por quê? Por que vocês fazem isso? Tô procurando aqui, hein? Tô procurando. E o Vitor Hugo, hein? E o Vitor Hugo? Tá jogando mal demais, né? Ele tem muito crédito, mas não vai viver eternamente de crédito, né? Tem que reagir em campo. Tem que levantar a cabeça. Aliás, a atitude que ele teve ontem dentro de campo, depois de ter entregue o terceiro gol pro Gabi Celha, eu gostei da atitude dele. Ele usou a fé dele, né? Olhou pra cima, se benzeu, sabe? E numa atitude positiva. Sabe? Ele respirou fundo e fala, vai, vamos continuar. Quase gol do Cruzeiro. Mas quando não é pra ser, viu? Tá louco. Então, assim, eu gostei da atitude dele. O futebol que ele jogou dali pra frente continuou horroroso. Mas a atitude ele teve, né? Então, eu acho que ele merece ainda um voto de confiança. Ainda. Tá? Então, nesse momento eu tô no time do Vitor Hugo, tá? Mas, com o olho bem aberto. Bem lembrado aqui pelo Rogério Dalmaso, ah, o Raí, né, ídolo do São Paulo e tal, tá lá de diretor. Tá fazendo o quê mesmo? Só cagada, uma atrás da outra. Pergunta do Marton, olha que boa. Será que essa demissão do Matos foi no calor da emoção ou já tinha algum tipo de planejamento do Maurício Gagliotti? A dúvida é boa, só que eu não tenho a puta ideia do que pode ter sido. Pode ter sido as duas coisas. Aí não tem como. Aí é adivinhação, né, Marton? Tanto pode ter sido uma coisa como pode ter sido outra. Não dá pra saber. Mas seria legal se a gente soubesse isso, né? Será? Como será que foi essa tomada de decisão? Tem aquela hipótese que eu lancei no começo da live, né? Que ele era pra ele ficar, mas aí quando falou assim, ah, você fica, mas o mano sai. Ah, então sai junto. Tipo, ele pediu demissão. Pode ter sido. Agora estão querendo do River Plate, né? Eu não conheço. Então não tenho como dizer. Só peço uma coisa, tá? Quando você falar uma coisa e passar, não fica falando duas, três, quatro, cinco vezes, tipo, ah, até ler. Fala uma vez só. O Thiago tá falando que o Vitor Hugo foi criticado pela torcida quando saiu em 2017. Eu não lembro disso não, hein? Ao contrário, eu lembro dele saindo com a torcida aplaudindo muito ele e falando volta logo. Né? Lembro da TV Palmeiras fez um vídeo com ele super legal, né? Fazendo a trajetória dele aqui no Palmeiras. Eu não lembro dele ter sido xingado na saída, não. De jeito nenhum. Tem gente questionando o Luan. O zagueiro, Luan. Tá jogando mal. Tá jogando mal. Se é questão pra dispensar ou não, não sei. Esse é o tipo de coisa que tem que estar presente nos treinamentos. Será que ele tá jogando mal por causa dos nervos e tá treinando bem? Ou será que ele tá treinando mal? A gente não sabe. Se ele tá treinando mal, tem que ir embora. Tem que dispensar. Agora, se é questão dele tá treinando bem, chega no jogo e tá... O problema são os nervos. E ontem foi claríssimo que ele tava com o calção borrado, né? Calção marrom. Isso tem conserto. É mais fácil você resolver esse tipo de problema, principalmente num cara que já tem uma certa rodagem. É um ajuste ali na cabeça, né, que tem que fazer. Não deve ser coisa muito difícil. Se ele fosse novinho ainda, né? Moleque, que você vê que não aguenta, você fala, ah, puta, esse não dá. Mas o cara que já tem uma certa estrutura, já passou por momentos de pressão na carreira e tá um problema específico nesta passagem, dá pra contornar. E ele é bom, hein? O Luan é bom zagueiro, tecnicamente ele é bom, já mostrou que é bom. Então, sabe, um dos problemas da nossa torcida é que o zagueiro do Palmeiras não pode falhar nunca. Se o zagueiro falha uma vez, ele vai ficar marcado por aquela falha para sempre. É impressionante como a torcida do Palmeiras não esquece uma falha. É muito feio o que a nossa torcida faz com jogadores que não merecem, às vezes, essa perseguição. A torcida do Palmeiras não esquece nenhuma falha. Se vocês perguntarem para os mais velhos, os caras da minha idade, 99% vão dizer que o pior zagueiro que eles já viram jogar foi o Darinta. Né? O Darinta fez 20 e poucos jogos com a camisa do Palmeiras. Tipo, o mesmo tanto que o Leandro Almeida. E o Palmeiras, e o time do Palmeiras era ruim. Ruim. curiosamente, nos jogos que o Darinta participou, o Palmeiras perdeu só 3 vezes. Ele não entrava sempre, né? Mas quando ele entrava, o Palmeiras normalmente não perdia, mesmo com aquele time ruim. Perdeu 3 vezes. Eu não me recordo da falha dele que fez ele virar esse odiado todo. Pergunto para todo mundo, qual foi a falha do Darinta? Onde o Darinta falhou? Deve ter falhado, né? E aí criou-se toda essa lenda em cima do coitado. Sabe do que eu lembro? Do jogo contra o Guarani, que o Palmeiras ganhou de 2-0, 2 gols do Senna. Que o Darinta anulou o Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça estava no Guarani. O Darinta anulou o Jorge Mendonça. Fez um partidaço naquela partida super importante de 81, né? A Taça de Prata, que o Palmeiras voltou para a Taça de Ouro no mesmo ano, aqueles regulamentos loucos. O Darinta fez um partidaço na partida mais importante do Palmeiras naquele ano. Só que ele é lembrado como um dos piores de todos os tempos. Eu tenho, para mim, uma teoria que, para mim, ele é lembrado. Aquela defesa era horrorosa, né? Era João Marcos, Benazzi, Deda, Darinta e Jaime Boni. O Jaime Boni era horroroso. O Deda era horroroso. O Benazzi, minha nossa senhora. Benazzi é esse Benazzi aí que é técnico. Wagner Benazzi. Benazzi, horroroso. Lateral direito veio do Comercial de Ribeirão Preto. O João Marcos até que era bom goleiro. Veio do Noroeste. Chegou até aí pra seleção. Olha só. É que a defesa do Palmeiras era tão ruim que porque vinha muita bola nele, ele pegava muito. Mas ele também tomava uns gols. Mas aquela defesa era horrorosa. E não era só culpa do Darinta. Só que o nome do cara era Darinta. Darinta. E aí ele pagou pelo nome. Ele não era o pior daqueles 4 lá da defesa. Não estou falando que ele era bom. Ele fez um jogaço. Ele era médio para ruim. Só que ele pagou pelo nome e por estar num time muito ruim. Agora, o Palmeiras dificilmente perdia com ele em campo. É impressionante, né? Como ele pegou uma fama. Então eu falei tudo isso para falar de que às vezes um jogador comete uma falha e ele entra numa lista negra da torcida do Palmeiras, que muitas vezes é injusta. O Beto Fuscão tá perguntando o Adilson Cirabello. Para mim, o Beto Fuscão, assim, eu lembro, eu era muito criança na época do Beto Fuscão. A diferença de 9 para 11 anos é grande, né? No entendimento de futebol. Quando você tem 9 anos é uma coisa, quando você tem 11 anos, passou só 2 anos, mas é bem aquela idade onde você começa a acompanhar muito mais, né? Então, assim, em 78, o Palmeiras perdeu a final pro Guarani do Campeonato Brasileiro. Para mim era a primeira final que eu vi o Palmeiras jogar. Eu nunca tinha visto o Palmeiras ser campeão, demorou muito para eu ver. Então foi a primeira grande frustração, aquela final do Brasileiro de 78, e foi falha do Beto Fuscão, né? Deu uma entregada e o Careca fez o gol lá no jogo em Campinas. Olha o Vasco no ataque. Não deu nada. Então, aí é uma memória um pouco adulterada pela emoção, né? Eu tenho péssimas lembranças do Beto Fuscão. Para mim, quando eu jogava bola e eu fazia minhas narrações, e quando eu fazia cagada, eu jogava bola sozinho no quintal, né, de casa, às vezes. Quando eu jogava bola, não dava muita bola na rua, mas às vezes não tinha ninguém na rua, não tinha com quem jogar, aí eu ia no quintal e ficava chutando a bola na parede, né? E narrava o jogo, inventava o jogo na minha cabeça. E quando eu fazia alguma cagada, eu era o Beto Fuscão. Errou, Beto Fuscão! Você fazia as minhas narrações? Então, assim, coitado do Beto Fuscão, né? Bom, coitado da gente que perdeu um título brasileiro por causa dele também. Mas eu prefiro passar essa pergunta aí, que eu achava do Beto Fuscão, porque certamente eu vou cometer alguma injustiça. Deixa eu passar mais um recado aqui para vocês. Desse cara aqui, dessa fera que vocês já conhecem, né? Que é a Palestra Custom. Essa equipe espetacular, essa equipe nota 10. para você pegar aquele carro antigo, dar aquela garibada e deixar ele novo, piscando, brilhando, só na Palestra Custom. A Palestra Custom vai pegar aquele carro antigo, clássico, né? Não é um carro, carro velho, qualquer carro que já está desgastado, não é, é carro clássico, carro antigo. Ah, eu não sei se é, então liga e pergunta. Pô, esse carro aqui é carro daqueles que vale a pena? Porque tem carro que não vale a pena você dar uma investida. Então não vale. Tem isso, viu? Você vai ligar lá na Palestra Custom, vai falar, ó, tem um carro aqui. Se não for um carro que vai valorizar, um carro que sabe que vai ficar clássico, bonito, que vai aumentar o valor substancialmente, ele vai chegar para você e falar assim, olha, você não vai ter lucro com esse cara aqui. Você vai restaurar. Mas se você está pensando em revender, você não vai ter lucro. Por quê? Porque tem carro que, quando ele está renovado, ele valoriza muito. Por quê? Porque é carro clássico. Tem carro que não é. Então não adianta. Então, e ele vai ser honesto com você. Ele vai falar, ó, esse aqui não vale a pena, se for o caso. Então liga. Liga, e esse carro aqui? Modelo tal, ano tal, vale a pena dar uns tapas nele? Dá. Vamos fazer. Pode fazer. Se ele falou que dá, pode fazer. Você vai lucrar. Você vai ganhar em cima. Tá? Se sua intenção for investir, você pode fazer. Agora, você pode estar querendo só dar uma reformada no carro para deixar ele bonitão, para deixar ele legal, para você usar. Né? Aí, vai, corre pro abraço sem medo de ser feliz. É só ligar no 017-996-32-1167. Fala o que carro você tem, ano, modelo. O que você quer fazer? Quer só dar uma reformada? Deixar ele como saiu da fábrica? Fazer um tema nele? Fazer adesivagem por dentro, por fora? O que você quer fazer? Fala pro Evandro o que você quer fazer. Ele vai fazer um orçamento no capricho para você. E você vai ter... Pode ter certeza, você não vai se arrepender. Tá certo? 017-996-32-1167 é a Palestra Custom, grande parceiro do Verdazzo. Um grande abraço para o meu amigo Evandro, fã número 1 do Rinaldo Martorelli. Quem também é fã do Martorelli é o Bruno Alves, que ele pergunta assim, na nossa história recente, qual o momento do Palmeiras foi o menos conturbado politicamente? Parece sempre ser um turbilhão. Ah, eu acho que o fim do mandato do Paulo Nobre, do segundo mandato, né? O fim do segundo mandato foi muito tranquilo. Tanto que a passagem pro Maurício Gagliotti foi pacífica, sem eleição. Ele foi eleito por aclamação, não tinha nem candidato de oposição. E tudo parecia, né? Tudo parecia, né? Parecia, mas no Palmeiras é sempre assim. E eu não tô gostando dessa... Ah, não, voltou. Tá meio transparente, né? Uma regulagem que eu não consigo acertar nunca, viu? Tá louco. Mas bem observado, viu, Bruno? São raros os momentos de tranquilidade como esse que eu mencionei pra você, né? Final de 16. É raro, é muito raro. O João Paulo está falando que a pior época que ele viu foi a época do Zago, né? Começo de 2010, tomamos de 4 do São Caetano em casa, depois tinha tomado de 4 do Santo André também. 4-3 do Santo André. Os dois jogos no Palestra e o Zago caiu. Na verdade foi o Muricy que caiu e veio o Zago. O Zago era o técnico de São Caetano. Essas duas derrotas foram com o Muricy no comando. O Muricy caiu, aí veio o Zago. Com o Zago, o Palmeiras, acho que o Palmeiras fez um jogo bom. Vocês vão se lembrar. É o jogo do Armeration, né? 4-3 em cima do Santos lá na Vila Belmiro. Aquele jogo foi super legal. Mas foi uma exceção na trajetória do Zago, né? O Zago também ficou o quê? 3 meses? Mesma coisa que o Mano, né? 20 jogos, se tanto. E eu lembro que o jogo que o Zago caiu foi um jogo contra o Vasco em São Januário. Mas foi um 0-0 tão horroroso. Sabe esses jogos que o Palmeiras fez? Esse semestre que a gente olhava e falava, nossa, que jogo horroroso, que jogo horrível. Teve alguns, né? No segundo semestre, com o Filipão e com o Mano. Falava, nossa, que jogo horrível. É, nenhum conseguiu ser pior que aquele Vasco e Palmeiras em São Januário, sob o comando do Zago. Aquele foi o pior jogo que eu já vi do Palmeiras. 2010. Aí depois o Beluso derrubou o Zago, botou o Parraga, ficou lá uns 4, 5 jogos e aí trouxe de volta o Filipão e no embrulho veio o Valdívia e o Kleber, né? Aí que ele deu aquele all-in em 2010, vocês lembram, né? O Beluso estava tão frustrado com a perda do brasileiro de 2009 que ele falou, eu tenho que acabar o meu mandato campeão de alguma forma. Aí ele deu all-in, aí ele endividou o clube até a tampa e falou assim, eu vou ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente vai para Libertadores, tem premiação e a gente equaliza. Foi essa conta que ele fez. Na certeza, ele deu all-in. Se perder, fudeu. O que aconteceu? Perdeu, fudeu. E no final do ano, né, faltando 2 meses para acabar o mandato dele, ele teve um problema de saúde muito sério. Teve que se afastar do cargo. Aí o que acontece? Ele sai do cargo, aí botaram o quê? Um comitê ali para fazer a gestão. Não é uma coisa que estão fazendo agora. Todo mundo queria palpitar no futebol e ser diretor de futebol do Palmeiras, nem que fosse por um dia. E aí contrataram o Max Pardalzinho, aí foi aquele, né? E o Palmeiras foi eliminado da Sul-Americana na semifinal pelo Goiás. Vocês lembram desse jogo, né? Não faz tanto tempo, 9 anos atrás. A bola encobriu o Márcio Araújo. O Palmeiras estava ganhando de 1-0. Tinha ganhado de 1-0 fora, estava ganhando de 1-0 em casa, tomou a virada, tomou de 2-1, foi eliminado nos gols fora. Pelo Goiás, em casa, no Pacaembu. Por causa daquele comitê lá, que o chefe era o Palaia, mas estava cheio de abutre ali em volta. E o Beluso não conseguiu fazer o sucessor, porque ele estava doente, então ele não conseguiu fazer a articulação política. Naquela reta final do mandato, que é quando você faz as articulações políticas, né? Ele estava hospitalizado, sedado, não tinha o que fazer. Não tinha como fazer. E aí, o Mustafa deitou. E conseguiu colocar o Tirone de presidente. E aí o resto da história vocês sabem. O Marcos Valente está perguntando se eu não acho que a mídia pauta demais as torcidas. Por exemplo, Gambás, time do povo, Bambis, time da elite, Palmeiras, time das crises. Eu não sei se é por aí. Agora, que pauta, pauta. Por onde você se informa? É pela imprensa, cara. O trabalho que a gente faz aqui é uma tentativa exatamente de reverter isso daí. Por quê? Porque a gente sabe que a imprensa está com camisa por baixo. Eles são clubistas tanto quanto a gente aqui da mídia independente. Só que a gente está com a camisa por cima, vocês estão vendo. Eles não, eles são falsos, né? São mentirosos. Então eles fingem que estão fazendo uma análise isenta e estão sendo clubistas e estão lá distorcendo. Claro que não são todos, a gente não pode generalizar, é claro. Mas a tendência grossa continua sendo essa e a gente viu agora esse fenômeno do Flamengo, né? O Flamengo arrumou o time bom, o Flamengo encaixou um time. Pô, os flamenguistas saíram do armário, não tiveram nem vergonha. A Flapress virou uma coisa... Né? Os caras não tiveram vergonha de ser Flapress. Daqui a pouco passa isso aí. Né? Daqui a pouco eles vão fingir. Vão só fazer assessoria informal novamente. Mas é uma vergonha. O que é a mídia esportiva do Brasil... Aliás, não sei se é só do Brasil. Acho que isso é um fenômeno que acontece em vários países. Acho que no Brasil um pouco mais. Mas é... E é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta... Sabe, evoluir, crescer. Estamos crescendo devagar. Trabalho de formiguinha. Eu não desisto. Eu vou continuar, porque quando a gente chegar no 1000, eu vou fazer o trabalho que vocês querem que seja feito pela imprensa. Só que eu vou fazer do nosso jeito. O jeito palmeirense de fazer. Jeito palmeirense e do nosso jeito verdazo aqui, né? Porque tem vários jeitos de ser palmeirense. Tem uns caras aí que fazem... São palmeirense e tal, mas... fazem a comunicação de outro jeito, com outra pegada, com outra prioridade. Cada um do seu jeito, né? A gente vai fazer do nosso jeito verdade. Então, se você gosta do nosso jeito, do jeito verdade de fazer a comunicação, vou até colocar aqui o scroll para vocês pensarem, né? Pense a respeito de se tornar padrinho. Coloca ali, investe na gente. Investe no Verdazo. Bota ali um tiquinho por mês que vai dar retorno. Porque eu não desisto. Eu não vou desistir. A gente vai bater essa meta, a gente vai virar essa chave, a gente vai virar um canal de cobertura no local. Só que a gente vai fazer do nosso jeito. Neme disse que a pressão da mancha no Matos e o comitê foi tudo político. É claro, mas tudo no Palmeiras é político, né, cara? Tudo no Palmeiras é político. Nossa, que frase, hein, ô Fábio Santos? Não vou nem repetir, vou deixar só pro pessoal ler aí, tá? Alguém da banda Dia Eterno, não sei qual deles, né? Banda Dia Eterno. Ele fala que dispensaria o Felipe Melo. Eu também. Eu também dispensaria o Felipe Melo. Pelo pacote. Eu não acho que ele é de todo mal, mas o pacote, tudo que ele traz no pacote, eu acho que não vale a pena. Tem um recado aqui para passar para vocês. E ó, dezembro chegou, tem formatura, tem festa de fim de ano, tem aquela, né, festona, aquela ceia de Natal. São momentos que precisam ser registrados em imagens, né? Para guardar, para lembrar. Imagina você batizar uma criança, seu filho, né? Normalmente o pessoal trabalha muito no carnaval, né? Então tem muita criança que nasce em novembro, dezembro. Está tudo fazendo um ano agora, que é a idade de batizar. Então tem muito batizado no fim do ano. Então é a hora, né? De chamar aquele fotógrafo palmeirense competente, com muita técnica, né? Com um olhar. Tirar foto não é só técnica, equipamento. Tem que ter o olhar, né? Tem que ter o timing de você apertar o botão na hora certa, com a iluminação certa, o ângulo certo, aquela sensibilidade toda. O trabalho do fotógrafo é isso, né? Isso tudo você vai encontrar nesse cara aqui, ó. Presta atenção. Ei, você! Ei, você! Ei, você! Você gosta de uma fotografia de qualidade, né? Bem feita. Você gostaria de registrar os momentos mais marcantes das pessoas que você ama? É, gostaria, né? Então você acaba de encontrar o seu fotógrafo palestrino oficial. É, o Marcelo Nero Fotografia é o novo parceiro do Verdazo e veio com a proposta de ser o fotógrafo da sua família. Com criatividade, profissionalismo e equipamentos de primeira, ele vai contar a história das pessoas mais importantes da sua vida, seja para realizar um ensaio fotográfico, festas de aniversário, formaturas e até mesmo casamentos. O que você imaginar, o Marcelo Nero Fotografia realiza com qualidade. Ele é palmeirense fanático e vai adorar falar com você para fazer uma promoção especial. Se você for padrinho do Verdazo, então ganhe um brinde exclusivo, hein? Mande um WhatsApp agora mesmo para ele pedindo um orçamento sem compromisso. 11 99 626 9162. E se surpreenda, siga também o Instagram dele no Marcelo Nero Fotografia ou acesse o site marcelonerofotografia.com.br. Marcelo Nero Fotografia, o fotógrafo da sua família. Então eu vou repetir aqui o telefone do Marcelo Nero. Vai lá, hein? Anota aí. Mesmo que você não precise agora, você vai precisar. E aí você vai falar, ah, como que é mesmo? Então anota, vai. Vou esperar aqui você pegar a caneta. Abre o bloco de notas aí, anota. Vamos lá. 99626-9162. Tá? Código 11. 99626-9162, Marcelo Nero, o fotógrafo. Muito bem. Agora começou a sessão reclamação do Felipe Melo, né? A gente abriu o assunto aqui, todo mundo, a maioria contra, hein? Felipe Melo caiu bastante aqui a aceitação do Felipe Melo na torcida aqui, pelo menos nessa amostra aqui do nosso chat. Ah, começaram uma campanha avante 100 mil, admito que eu não vi. Ainda não tive contato com essa comunicação, ainda não. Acho que tem que ter, sim, campanha. Mas acho que o primordial é acertar o serviço, né? Então, se você se propõe a fazer um serviço, um programa de sócio-torcedor, você tem que estar preparado para a contrapartida que vem do torcedor. Desde a contrapartida, né, palpável, a recompensa que o cara vai ganhar, eu dispenso qualquer recompensa. Para mim, o plano de sócio-torcedor é vaquinha para comprar jogador. Você não precisa me dar contrapartida nenhuma, Palmeiras. Basta você continuar sendo Palmeiras. Isso para mim basta. Eu entendo que tem gente que quer uma contrapartida. Ok. E esse é o trato. Se é o trato, tá feito o trato. Então tem que dar a contrapartida. Né? Tem que dar revista? Manda revista. Tem que ter uma equipe para dar atendimento? Tem que ter uma equipe para dar atendimento. Preparada. Hoje, o que a equipe do Avante faz é muito deficiente. E isso faz com que, nos momentos ruins, na impulsividade, o torcedor, né, largue mão. E o relacionamento de clube e torcedor é eminentemente baseado em emoção. Então o Palmeiras não pode dar esses moles, sabe, de dar brecha pro cara ficar puto e falar: ah, não quero mais esse Avante. Eu nunca vou concordar, eu já falei isso hoje, com o cara que deixa de ser Avante porque não confia na diretoria, porque não, isso não existe. Você está colaborando com o Palmeiras, ponto. Ah, o cara vai lá, não interessa. Você tem que lutar para botar um cara melhor lá então, mas você não pode parar de dar apoio ao Palmeiras jamais. O Avante o Avante é a força do Palmeiras. Porque patrocinador sai. A torcida não sai nunca. Então a gente tem que manter o Avante forte. Essa gestão deixou de lado a torcida e o sócio-torcedor. Sim, deixou. Deixou. É por causa disso que eu estou falando tudo que eu acabei de falar. André Felps, você já fez sua campanha pelo Luxemburgo duas vezes, chega, tá? Já falou, todo mundo já leu, beleza, não precisa ficar, né, insistindo. Eu sou totalmente contra. A memória afetiva fala alto muitas vezes, né? Luxemburgo tem um passado brilhante aqui no Palmeiras, mas também fez muita cagada. Principalmente em 2002 e eu nunca esqueci. Em 2008 ele... Em 2008 ele estava viciado em pôquer. Viciado. Talvez ele já tenha curado isso, mas ele estava viciado em pôquer. Ele não era nem sombra do grande profissional que ele já tinha sido. Ele parou de dar treino de manhã. Tô falando de 2008 e 2009, tá? 2008 nem tanto, mas 2009 foi o auge. 2009, naquele primeiro semestre, ele parou de dar treino de manhã, porque ele virava jogando e aí ele não aguentava, ele tinha que dormir de manhã. Então ele parou de dar treino de manhã. Luxemburgo, que sempre deu treino em dois períodos, puta cara, puta profissional, parou de dar treino de manhã. Chegava no início da tarde com a barba por fazer, vocês sabem como ele é vaidoso, né? Aquela coisa da imagem dele, sempre bem barbeadinho, sempre, né, bem vestido. Ele vinha todo mulambo para dar os treinos, barba por fazer, sabe? Porque tava viciado em pôquer e ele não tava mais focado em futebol. Então foi uma passagem muito infeliz do Luxemburgo pelo Palmeiras, a última, né, que terminou em 2009. Se bem que ele ainda conseguiu fazer o time de 2008 jogar muito e foi campeão paulista. Já tinha diminuído o tamanho do Campeonato Paulista, né, mas aquela trajetória foi muito legal. Começou mal, o Palmeiras reagiu, aí teve aquelas vitórias sobre o São Paulo que foram inesquecíveis, principalmente a da semifinal. E aquela final contra a Ponte Preta, que foi um vareio, né? Qual o raciocínio para a diretoria deixar o Avante de lado? Preguiça. Preguiça não é raciocínio, né? Preguiça é preguiça. Se tem algum raciocínio por trás, a única coisa que faz sentido é por pressão da patrocinadora. Eu não estou falando que é isso, eu estou falando que se é um raciocínio, se é alguma coisa de caso pensado, só tem uma coisa que faz sentido, que é poder, né? Briga por poder. Então você tem algumas fontes de renda. A patrocinadora está brigando por espaço porque ela tem ambições políticas. Então interessa muito para a patrocinadora que o Palmeiras seja extremamente dependente dela. E quanto mais fraco for o Avante, mais interessante politicamente para a patrocinadora. Se é isso que está acontecendo, eu não sei. Mas é a única coisa que faz sentido numa hipótese de ter sido de caso pensado. Raciocínio, que foi a palavra que você usou. Tá? Mas me parece muito mais preguiça mesmo, incompetência. Né? Preguiça. Falta de foco, dá pouca importância, até de certa forma negligência, né? José Carlos está lembrando daquele jogo que o Luxemburgo comentou na Globo. Ele era técnico do Palmeiras e ele não viajou para Buenos Aires. O Palmeiras perdeu do Argentinos Juniors, foi eliminado. E o Luxa comentando na Globo. E ele deu uma desculpa lá para não viajar. E era para jogar pôquer, cara. E era para jogar pôquer. Pelo menos é o que dizem. A gente não sabe de verdade, mas... Eu não duvido porque... Eu conheço as pessoas que me falaram isso e não é gente que fala besteira, não. O Joclene está falando de Marcos Rocha e Diogo Barbosa. Eu acho que são casos totalmente distintos. O Diogo Barbosa nunca mostrou no Palmeiras o que ele veio para ser. Nunca mostrou. Teve todas as chances, todas. Nunca mostrou. O Marcos Rocha não, o Marcos Rocha... Pô, tem números muito bons. Ele tem falhas, né? Ele tem alguns vícios, principalmente na parte defensiva. Um choque de cabeça feio, hein? Orejuela. Quando o cara cai torto assim, agora levantou. Nossa, é engraçado, né? Volta assim em um minuto, né? Em um segundo volta. Mas teve o choque de cabeça, caiu todo zoado. O 37 do Vasco. Cai torto, ele... Parece um W no chão. Todo torto, assim. Daí, parece que alguém aperta um botão, o cara volta. Né? E já tá de pé. É tipo um nocaute, né? O Nailton tá falando que o Maurício Gagliotti acabou com a reestruturação do Palmeiras e com todo o trabalho do Paulo Nobre. Com todo, não. Ainda. Mas ele tá... debulhando, ele está moendo todo o trabalho que ele ajudou a construir quando ele era vice-presidente. O mais impressionante é isso, por absoluta falta de não sei como que palavra usar aqui, viu? Sem parecer, sei lá. Ele sabe como fazer o certo. Ele sabe o que tem que ser feito. Mas não faz. Pessoal, vamos acompanhar aqui o segundo tempo do jogo do Vasco, mas eu vou encerrar. Só queria encerrar com uma mensagem. A gente já passou por momentos piores. Tá? A gente está num curso que parece que vai piorar. O futuro que se desenha à nossa frente é tenebroso. Mas ele pode mudar, ele pode ser alterado. Isso depende da gente. Não adianta ficar na internet só com pensamento negativo e xingando, sabe? Só usando o fígado. Falar, fulano é filho da puta, não sei quem é. Até, sabe, ok, mas não é só isso que vai resolver. Isso não resolve nada. Isso resolve só a tua raiva, momentaneamente. Mas isso não ajuda muito o Palmeiras, não. Ajudar o Palmeiras depende também da gente. Então, nossa atitude é muito importante. Onde pesa a nossa atitude? No avante e nas reações nesse momento de recuperação com o novo time que vai entrar em campo, com o novo treinador. A gente precisa ser mais paciente. A gente precisa ser mais... menos fígado. É o que a gente sempre procura passar aqui no nosso canal. Então essas reações de pé de rato, não sei o que, não é isso. Não ajuda nada. Só desopila, mas não ajuda nada. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Mas palmeirense é assim. Por isso que a gente tem tanto problema. Por isso que a gente fala há 100 anos que o maior inimigo do Palmeiras é o Palmeiras. E dá pra gente mudar isso. Vamos tentar manter aquela chama que os nossos adversários temem. Vocês lembram de um áudio, de uma entrevista do Thiago Neves falando de quanto é difícil jogar no Allianz Parque? Eles morrem de medo da gente. Quando a gente tá com tudo ali, não tem pra ninguém. Só que a gente atrapalha muitas vezes. E eles também sabem tirar proveito de quando a gente está jogando contra e atrapalhando. E isso durante o jogo e isso nas redes sociais. Então é isso que eu peço para vocês. A gente está aqui com pouco menos de 300 pessoas. Até agora tinha 300 pessoas. Como a gente já está terminando, alguns já pularam fora, mas... vamos tentar mudar o nossa forma de torcer para melhor. A gente está torcendo e apoiando, né? Não é esse o nosso papel? Vamos torcer e apoiar. Cobrar faz parte? Faz. Mas vamos cobrar da forma inteligente, de uma forma que melhore. Não simplesmente para servir de massa de manobra para movimentos maiores aí que tem outros objetivos. Vamos pensar, vamos enxergar as coisas como elas são de verdade, né? E não servir como massa de manobra, né? Como fazer barulho, fazer claque para quem defende outros interesses que não exatamente os do Palmeiras. Vamos abrir os olhos. Vamos enxergar as coisas que acontecem no nosso clube de maneira mais madura. Acho que se a gente fizer isso, o Palmeiras tem mais chance de reagir. E esse futuro que a gente está vendo aí pela frente, tenebroso, né? Sombrio. De repente a gente pode reescrever ele. Cada um tem que fazer a sua parte. Combinado? Obrigado, gente, pela companhia. Quinta-feira. Palmeiras e Goiás, direto do Brinco de Ouro. Brinco de Ouro não tem internet. Não tem estrutura para a gente transmitir de lá, então transmitiremos aqui dos nossos estúdios do Verdazzo. Estúdio 1 é de onde será feita a transmissão de Palmeiras e Goiás, e não interessa. Vai com outro técnico, sei lá quem vai jogar, não interessa. Estamos sempre ao lado do Palmeiras. E com vocês, né? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão nossa na quinta-feira. Grande abraço a todos. Inclusive ao Neme, que fez aqui um super de última hora. E até quinta-feira. Saudações.